Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Iniciamos agora o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Vamos olhar para a liturgia de domingo, o dia da solenidade da Ascensão do Senhor. Hoje, no nosso programa, contamos com a participação do seu padre Pedro Simões. Que saúde, seu padre. Muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão do nosso programa das Palavras de Esperança. Bom dia, Liliana. Saúde também os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham através da antena da Boa Nova. É isso mesmo. Saudamos todos neste dia de sexta-feira, dia 10 de maio, neste fim de semana importante para, sobretudo para os peregrinos que nesta altura seguem em jornada até o Santuário de Fátima. Exatamente sobre isso que também vamos falar, até porque o Sr. Padre ontem, cerca de meia centena de peregrinos da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital partiram rumo ao Santuário de Fátima. Ontem cumpriram a primeira etapa, hoje seguem então no segundo dia, que se espera dura, até porque a temperatura está um bocadinho elevada, é sempre difícil, mas certamente com a graça de Deus e o apoio da Nossa Senhora seguirão bem neste rumo. É importante, Sr. Padre, que a Unidade Pastoral dê este exemplo de organizar esta peregrinação a Fátima. Sem dúvida nenhuma, e aliás já não é a primeira vez que a Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital organiza uma peregrinação também bela, quer na quantidade, quer sobretudo também na qualidade. Pois é, os nossos irmãos peregrinos já se encontram a caminho do Santuário da Cova da Iria. Iniciaram ontem a peregrinação com uma celebração da Eucaristia na Igreja Matriz, às 16 horas, ao qual depois seguiu o respectivo percurso. Duro e exigente também, sobretudo por estas altas temperaturas que teremos nos próximos dias. Muito bem, Sr. Padre, nós também, entretanto, vamos tentar estabelecer o contacto com o Sr. Padre António, o pároco de Oliveira do Hospital, que também, Sr. Padre, ele dá sempre o exemplo nestas iniciativas, é o da linha da frente nesta iniciativa. Sem dúvida alguma, o Padre António Loureiro é um desportista nato, gosta muito de caminhar, gosta muito de fazer exercício, de jogar futebol, e digamos que também associa isso também a alguma carga espiritual importante e essencial, sem dúvida alguma. De facto, é curioso perceber que nestes irmãos peregrinos encontramos um pouco de tudo, não é? Digamos assim, encontramos pessoas que são praticantes, pessoas que não são praticantes, pessoas que vão, digamos assim, naquela expectativa do desafio e da aventura, um pouco por cada uma das paróquias aos quais estão confiadas a mim e ao Padre António. Muito bem, Sr. Padre, nesta altura conseguimos então estabelecer o contacto com este grupo de peregrinos que ruma até ao Santuário. Sr. Padre António Loureiro, bom dia, como é que está a correr esta peregrinação? Está sim? Estou sim, Sr. Padre. Está-me a ouvir? Estamos em direto no programa das Palavras de Esperança. Bem-vindo. Como é que está a correr a peregrinação? Muito bom dia para a Liliana, para o Sr. Padre Pedro Simões e para todos os nossos ouvintes. Estamos aqui num excelente caminho. O tempo está ótimo. Os peregrinos todos animados. Está tudo a correr bem. Estamos a fazer uma caminhada tranquila. Algumas bolhas nos pés, mas não muito. E toda a gente bem satisfeita. Onde é que se encontram, Sr. Padre? É possível indicar? Estamos entre Vila Nova de Cerceira e Serpins. Portanto, esse é um percurso duro, é zona de montanha? Olha, talvez aqui o testemunho de uma peregrina que está aqui comigo possa ajudar. Muito bem. Olá, bom dia. Bom dia, como se chama? Catarina, está então também neste grupo de peregrinos da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Como é que está a ser esta caminhada da fé? Está a ser uma caminhada maravilhosa. O grupo é excepcional, é um grupo homogéneo, respeitam-se todos mutuamente, cada um vai fazendo o seu caminho com as suas diferenças. E tem sido muito gratificante até agora partilhar essa felicidade com este grupo de pessoas. Posso lhe perguntar o que é que a motivou a participar nesta peregrinação? Sim, Eu não resido em Oliveira do Hospital, e todo, há 4 anos que faço com a minha mãe, ela reside em Oliveira, e é uma forma de fazer o caminho com ela e estar com ela, uma vez que estou a 500 quilómetros de distância. Portanto, é também uma oportunidade de estar mais perto da sua mãe, nesta altura, a caminho de Fátima. Sim, fazermos o caminho juntas, de mão dada, na nossa fé, na nossa união. Muito bem. Portanto, a que horas partiram hoje? Pode-me indicar? 5:30 da manhã. Portanto, já levam aí com umas horinhas de caminhada. Sim, já tomámos o pequeno almoço, já rezámos, já fomos em silêncio, já cantámos, e agora estamos a caminhar para o almoço. Está muito calor no local por onde passam nesta altura? Neste momento, eu considero que ainda não, pelo menos pelo que estava previsto até agora, estamos super bem. Também fizemos algum percurso de montanha com muito arvoredo que tem ajudado. Tem encontrado outros peregrinos pelo caminho? Não, curiosamente este ano ainda não encontramos. De qualquer forma, são um grupo grande e homogéneo, portanto não estão sós. Catarina, uma boa peregrinação neste caminho até ao Santuário de Fátima. Talvez seja possível novo contacto com o seu padre António. Sim, sim. Pronto, então olha aqui, Catarina leva a cruz, a peregrinação, que é quem vai à frente, que abre o caminho, por acaso vem agora aqui também à frente. Atrás vai uma bandeira, não muito atrás, temos sempre relação visual. Para aqueles que têm mais dificuldade, um pouquinho menos, vamos tentando fazer o ritmo do meio, nem muito para a frente, nem puxamos bem todos para trás, mas temos conseguido manter assim um ambiente agradável, muito bem disposto, para a gente com o bom espírito. Seu padre, vão parar entretanto para almoçar? Sim, vamos agora parar em Casal Edmio, que é uma terrinha depois de Serpins, por acaso até a terra do seu padre Paulo, que esteve aí connosco. E então, pronto, não está tudo bem. E depois vão estar algum tempo também em descanso? Qual é que é a previsão? Pensamos em volta de meio-dia e meio, teremos a Eucaristia, depois almoçamos, descansaremos algum tempo, não muito, uma paragem de 1h30 talvez, e depois iremos hoje dormir ao Espinhal. Muito bem. Portanto, é perto de nela. Seu padre, como é que, portanto, é mais um ano para si, já não é novato nestas andanças das peregrinações, está a ser difícil este ano ou já está habituado? Já tive pior, confesso. Está a correr bastante bem. Muito tem bom. Alguma mazela também nos atormenta, mas olha, sempre está a correr bastante bem. Tem encontrado também locais de apoio aos peregrinos? Aqui o nosso caminho não é um caminho muito conhecido para os peregrinos. Normalmente vão mais pela Nacional 17. Nós fizemos uma opção de um outro caminho. Normalmente aqui, neste caminho, já mais no interior, apenas vão as pessoas dessas terras à volta, portanto não há muitos peregrinos que venham por aqui, mas diria que é muito mais descansado. Temos muito tempo em que não há circulação, há estradas que queremos ir à vontade. Agora vamos numa estrada de mais movimento, mas também pouco, e é muito melhor caminhar fora da estrada, fora dos caminhões, fora dos carros que estão a passar, e assim temos também aproveitado um pouquinho mais a natureza e a restauração, e ambiente uns com os outros. Muito bem. Sr. Padre, muito obrigada por esta pausa na vossa caminhada, para também darem esse testemunho com a Rádio Boa Nova. Uma boa peregrinação, e que Nossa Senhora de Fátima vos dê fé, mais fé e ânimo para seguir em caminho. Muito obrigado também. É bom ser peregrino, estamos em caminho para algo que temos a alcançar, mas temos também que não ter paragem, para nós que andamos a caminhar na mesma, portanto mantemos aqui. Exatamente, sei que sim. Seu Padre, muito obrigada, e saudações a todo o grupo da Unidade Pastoral. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Um bom dia que dirigimos então a este grupo que ontem partiu da Unidade Pastoral, aliás, da cidade de Oliveira do Hospital. Sr. Padre Pedro, é bom ver que estão animados, aliás, não é? Aliás, estão a caminhar bem, estão a passar numa das antigas paróquias onde eu estive, que é a Vila Nova do Ceira, que ainda pertence ao Conselho de Góis, e depois dirigem-se para Serpins, que já pertence ao Conselho da Lousã. Portanto, já fizeram alguns quilómetros. É isso mesmo, então, começaram às 5 da manhã, já. Segundo referiu esta peregrinação. Catarina, portanto, desejamos que tudo corra pelo melhor. Irá e que cheguem bem, bem, claro, ao seu destino. Portanto, Sr. Padre, temos também outras apreciações para fazer nesta nossa emissão, com destaque para o Jubileu 2025. O Papa entregou a bula Spes non confundit, proclamando oficialmente o próximo Ano Santo. Sem dúvida alguma, portanto, estamos às portas do novo jubileu, que na história da Igreja mais recente celebra de 25 a 25 anos. Tivemos o último, que foi a entrada do novo milénio, em 2000, em que nós ainda certamente recordamos as imagens do Papa São João Paulo II já frágil, já velhinho, a abrir as portas santas da Basílica de São Pedro, e que agora, digamos assim, volta a ser novamente convocado, não pelo Papa São João Paulo II, mas pelo Papa Francisco. E numa celebração presidida na Basílica de São Pedro ontem, onde se celebrou em Itália, digamos assim, a solenidade da Ascensão do Senhor, digamos assim, o Papa aproveitou para, digamos assim, entregar o tal documento que dá início, digamos assim, ou prepara este novo ano, não é? Esta frase é latina, não é? Spes non confundit, quer dizer, a esperança não engana, digamos assim, não é? E sobretudo a esperança em Cristo. Não a esperança meramente humana, mas sim a esperança em Cristo. É curioso perceber, durante a homilia, o Papa Francisco lança-nos aqui um desafio que eu passo a citar. É parte da homilia do Papa Francisco. Diz assim: é de esperança que precisamos. Dela necessita a sociedade em que vivemos, muitas vezes imersa apenas no presente e incapaz de olhar para o futuro. Dela necessita a nossa época, que por vezes se arrasta cansadamente no cinzento do individualismo e do ir sobrevivendo em vez de vivendo. Uma frase simples, mas bastante profunda, e que nos faz interrogar, sem dúvida alguma. É verdade, e leva-nos então também a refletir sobre isto. Eu gostava de fazer uma breve resenha histórica acerca do que é isto do jubileu, como é que isto surgiu. Isto surgiu no século XIV, com o Papa Bonifácio VIII, em 1300, não é? O primeiro, digamos assim, ano jubilar, que a partir dessa época ocorre de 100 em 100 anos, depois passa a ser de 100, de 50 em 50 anos, e depois chega, enfim, a este modelo que nós temos atual, de 25 em 25 anos. Olhem, é um sinal de que a Igreja também é chamada a ter verdadeiro espírito crítico e a fazer uma certa e determinada atualização e reflexão interna acerca de tudo. O que é move e existe. Exatamente, é o período, assim, é o momento certo para isso. É. Seu Padre, sobre a Igreja em Portugal, os bispos visitam o Papa e organismos da Santa Sé de 20 a 24 de maio. É verdade, digamos assim, este mês vai ser mês da visita dos nossos bispos portugueses ao Vaticano. O que é isto da visita ad limina apostolorum? Isto quer dizer a visita aos túmulos dos apóstolos, não é? Digamos assim, está prescrito no direito canónico que todos os bispos do mundo são convidados de X em X anos a ir visitar a Santa Sé. E o que é que inclui esta visita? Vão visitar os diversos dicastérios, isto é, ministérios do Vaticano, né? Passando pela doutrina da fé, pela congregação da evangelização dos povos, etc, etc. E depois que se conclui com uma audiência privada com o Papa Francisco. O que é que os bispos portugueses irão fazer durante estes dias? Vão levar relatórios de cada uma das suas dioceses. Relatórios estatísticos, número de batismos, casamentos, óbitos, crismas, quantitativos, não é? E depois também qualitativos, não é? Portanto, número de padres, número de sacerdotes falecidos, número de sacerdotes ordenados. Para quê? Para que a Santa Sé tenha uma noção estatística daquilo que acontece em Portugal, okay, digamos assim. E também, se for preciso limar algumas arestas que ainda precisam ser limadas na vida das dioceses portuguesas, também é-lhes dito precisamente nesta visita. Neste encontro. Aliás... Isto acontece com todos os bispos do mundo, então. Acontece, no caso, sim, sim. Neste caso, nesta data será com Portugal. Os bispos de Portugal. Portugal, mas... As 21 dioceses que existem em Portugal. Será uma iniciativa que abrange todos os bispos do mundo. Todos os bispos de todo o mundo, sim, sim, sim. Digamos para, digamos assim, o Vaticano ter alguma noção do que é que se faz ou não se faz mas acontece todos os país. Anos, seu padre? Não. Não, é de X em X anos. A última visita que os nossos bispos fizeram foi em 2015 e era para ser no ano passado, mas como tínhamos a Jornada Mundial da Juventude, os bispos pediram a dispensa de um ano para prepararem da melhor forma possível a Jornada Mundial da Juventude. Aliás, esse vai ser o principal tema, digamos assim, discutido, não é? Portanto, quais foram, digamos assim, os frutos que nos vieram da Jornada Mundial da Juventude, pelo menos neste curto prazo que temos. E depois, claro, não podia deixar de ser a questão dos abusos sexuais na Igreja portuguesa, não é? Portanto, os bispos muito provavelmente vão falar e abordar como é que têm, digamos assim, colocado todas as diretrizes que vêm da Santa Sé em vigor cá em Portugal. Se está em rápido avanço ou se não está, digamos assim. Os nossos bispos têm tido um bom trabalho em relação a tudo isso, né? Formando o chamado Grupo Vita, depois termos conhecido o relatório da Comissão Independente e depois também as comissões diocesanas de proteção de menores que existe em cada diocese, digamos assim. Bem. Vão ser os temas principais. JMJ 2023 e o relatório dos abusos sexuais na Igreja em Portugal. Muito bem. Assim. Portanto, isto de 20 a 24 de maio. Muito bem. Seu Padre, vamos então agora olhar para a liturgia do próximo domingo, dia da solenidade da Ascensão do Senhor. Este dia tem a ver com a data que ontem se viveu, a quinta-feira da Ascensão. Tem, sim, e também chamado Dia da Espiga, não é? Digamos assim, que também ontem pude celebrar, quer com os idosos do Centro Dia da Legiosa, quer depois à tarde com os idosos do Lar de Lagares. É uma festa que está muito ligada, digamos assim, a esta solenidade. Antigamente era feriado nacional, digamos assim. Era feriado, a quinta-feira da Ascensão era feriado. Aliás, no meu concelho de origem, que é Amealhada, é feriado municipal. Calha ser feriado municipal, não é? Nesse dia, sim, sim. Não sendo feriado municipal, passa para o domingo a seguir, que é o caso que nos traz aqui à nossa reflexão. O que é que é isto da Ascensão do Senhor? Exatamente. Não é? Jesus, passado 50 dias depois de ter ressuscitado, depois de ter saído vitorioso sobre o pecado, o mal e a morte, deixa de estar presente visivelmente na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, não é? E por isso sobe para o seu Pai e nosso Pai, para o seu Deus e nosso Deus, como ele depois dirá no Evangelho, mas não deixando órfãos os seus discípulos, os seus apóstolos, não é? Não fiqueis tristes, porque eu vou partir, vou para o meu Pai, mas atenção, eu vou-vos enviar o Paráclito, isto é, o Espírito Santo. E esse é que vos vai dar força, coragem e motivação para ir anunciar o Evangelho, a Boa Nova, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, a grande missão. Porque eu termino a minha, sim. Eu termino a minha como caminhante, como peregrino na Terra, mas confio-vos a vocês essa mesma missão que eu fiz durante os 3 anos da minha vida pública. Pelo dom do Espírito Santo, não é verdade? Pelo dom do Espírito Santo. Aliás, é o Espírito Santo que é o responsável pela dinamização e criatividade de toda a Igreja. Sem o Espírito Santo, não há Igreja. Sr. Padre, e o porquê da designação do Dia da Espiga? O Dia da Espiga tem a ver com... Da espiga, o que é que se faz? Qual é o produto final que vem da espiga? O pão. O pão. Portanto, o pão tem uma simbologia muito forte no nosso contexto judaico-cristão, não é? Lembremos que foi o maná que desceu do céu, que alimentou o próprio povo de Israel, que se encontrava faminto a caminho da Terra Prometida. E lembremos que o próprio Jesus, na última ceia, ele próprio se fez pão, ele próprio se fez espiga, derramando gratuitamente e desinteressadamente. Significando que Deus é o pão da vida, poderemos Deus, fazer Jesus essa, é o pão da vida. Poderemos fazer Jesus essa é leitura, essa interpretação do dia da espiga. Exatamente, exatamente. Passar não só da importância do alimento físico, não é? Que dá vida ao nosso corpo, sim, sim, físico, claro. Uhum. Mas também levando-nos e remetendo-nos para o alimento espiritual, que é o próprio Jesus Cristo, que se faz alimento, que se faz pão, para nos dar também força e coragem espiritual. Nessas celebrações que fez ontem, aposto que cada um dos utentes tinha um raminho com espiga. Tinha um raminhozinho, é? Sim, sim, é verdade. E umas sementinhas, exatamente, simbolizando cada utente depois. Se calhar a maior parte de alguns já não têm força para isso, mas são convidados a, digamos assim, a espalhar essas sementes a fim de que elas deem fruto e fruto em abundância. Muito digamos bem. Assim, não é? A palavra de Deus é isto, não é? A palavra de Deus é lançada como uma semente, não é? Se cair em terreno bom, dá fruto e fruto em abundância. Se cair em terreno espinhoso ou pedregoso ou de alcatrão, não dá nada, não é? Portanto, e dizia-me há bocadinho que este dia da ascensão do Senhor acontece 50 dias depois de ressurreição? Não é bem 50 não. Dias, porque 50 dias é o domingo de Pentecostes. Cerca de 40 dias, uhum. Mais ou menos, okay. Depois do domingo de Páscoa, não é? É claro que tudo isto não aconteceu com este preciosismo do, claro, claro, do número de dias, digamos assim. É um número simbólico, não é? É um número simbólico, digamos assim, liturgicamente, presente no calendário litúrgico, não é? Mas simboliza isso, não é? E há muitas comunidades que vivem intensamente e outra coisa, dia, não é? E outra coisa, também Jesus nos ensina nesta solenidade a dar-nos consciência de que não é só esta vida terrena que existe, também existe a vida eterna, assim, porque é a passagem que Jesus faz para a vida plena, para a vida no Pai, onde ele vai contemplar o rosto do Pai todos os dias. Muito bem. Vamos então, portanto, isto foi uma explicação que o Sr. Padre nos deu então, a propósito deste dia da ascensão do Senhor, que, portanto, se cumpriu ontem, mas que na Igreja vai ser assinalado no próximo domingo. Sr. Padre, vamos então olhar para a liturgia. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos repete a mensagem essencial desta festa. Sem dúvida alguma, aliás, é logo o início da segunda grande obra e volume de São Lucas, não é? São Lucas deixa-nos duas obras importantes, a sua versão do Evangelho sobre a vida de Jesus Cristo e depois os Atos dos Apóstolos. Primeira parte, a vida de Jesus. Segunda parte, a vida da Igreja. E estamos, de facto, aqui a assistir ao início desta vida da Igreja que a pouco e pouco se vai constituindo, não é? não só estruturalmente e hierarquicamente, mas também ao nível da fraternidade e da comunhão entre os demais irmãos. É curioso perceber, não é? Este livro é dirigido ao Teófilo, não é? Teófilo, se formos à origem etimológica da palavra, significa amigo de Deus. Portanto, esta obra é dirigida a cada um de nós, não é? Cristãos batizados. Se eventualmente andamos desanimados e andamos com fraqueza para a missão que o Senhor nos confia, para ganharmos motivação para tal, não é? E digamos que a leitura motiva precisamente a isso, não é? Muito bem. Portanto, terminou, digamos assim, a missão de Jesus, que passou durante 3 anos pelo mundo fazendo o bem, catequizando. E depois de os seus servos passarem a ser seus amigos, porque agora já não vos chamo servos, chamo-vos amigos, né? Portanto, porque já vos dei a conhecer tudo o que recebi do meu Pai, portanto, agora façam aquilo que eu fiz de igual forma. Anunciar o Evangelho, anunciar a Boa Nova, curem os doentes, deem força, coragem e esperança a quem não a tem. Força. Sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos, sejam idosos. Muito bem. Avançamos então, Sr. Padre, para a segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, que convida os discípulos a terem consciência da esperança a que foram chamados, a vida plena de comunhão com Deus. Sem dúvida, não é? Existem diversos tipos de esperanças, não é? Nós até dizemos muitas vezes na gíria popular que a esperança é a última a morrer. Bom, não é bem assim. Se olharmos a esperança como sendo apenas só humana, talvez sim. nasce com a nossa vinda ao mundo e acaba com o fim da nossa existência também neste mundo. Mas a esperança que São Paulo nos fala desta carta é uma esperança divina, é uma esperança que só Jesus nos pode dar, mais ninguém. E essa esperança nem é a primeira, nem é a do meio, nem é a última a morrer. Não morre, jamais, não é? E ele convida-nos a abraçar essa esperança. Muito bem, seu padre. E agora centremos-nos no Evangelho, segundo São Marcos. No Evangelho, Jesus ressuscitado despede-se dos discípulos e passa-lhes o testemunho. Portanto, é mesmo este o momento de que falava há pouco. É verdade, até pegar um bocadinho nas palavras do próprio Jesus: não fiqueis tristes, eu vou partir, mas eu parto para um dia voltar, chamada última vinda, digamos assim, a parousia, como se diz em que todos aguardamos, em grego, não é? E que todos aguardamos, e que São Paulo naquele tempo pensava que era logo a seguir, e que ele próprio iria assistir, mas que não é, portanto, porque os tempos de Deus são diferentes dos nossos, é diferente tempos do tempo dos homens, não é? Portanto, temos que ser pacientes, não é? Temos que ser pacientes e dar paciência a quem não a tem. E não nos deixarmos morrer, não é verdade? Sem dúvida alguma. Aliás, nós estamos a viver este tempo, não é? Infelizmente, no nosso contexto europeu, que inclui obviamente Portugal, andamos ainda com uma fé muito tradicional. Tradicional com T pequeno, não com T grande, não é? Muito feita de eventos. E ainda de pouca convicção, não é? Porque, como é que eu ia dizer, não é só fazer coisas que satisfaz a nossa alma e o nosso espírito. É importante nós sentirmos que verdadeiramente Deus nos convida a fazer algo de concreto e de objetivo, e que não seja só meramente um invento, uhum, ou um folclore à volta disso, não é? Sei lá, coisas que muitas vezes não se vêem, não é? Um simples olá, um simples bom dia, quem sabemos que não tem a quem o faça, não é? Uma visita, uma esmola, que não seja necessariamente dinheiro, mas o que é a esmola? A esmola, olha, é fazer-se presente na vida. É fazer o bem, não é? Quer dizer, coisinhas pequenas, não é? E que nós, às vezes, como comunidade cristã, tendemos a não fazer. É? Vivemos só de rituais, o ir à missa ao domingo, ou rezar o terço todos os dias, até estamos a viver o mês de maio. Mas, e bem, atenção, eu não critico. E é importante irmos à missa todos os domingos, e é importante nós rezarmos o terço todos os dias, seja em maio, seja em outubro, seja todos os dias do ano. Mas não nos podemos não ficar chega por aí, só. Não é, seu padre? Não chega, não é? Há a contemplação, que é essa parte, mas depois também há a ação. E Jesus Cristo conseguiu, digamos assim, contemplar ambas perfeitamente, não é? Jesus Cristo era um contemplativo ativo, ou um ativo contemplativo. E é isso que ele nos desafia, não é? Em cada momento. Em cada momento da história da Igreja, sim, com as suas vicissitudes, com os seus momentos bons, menos bons, de sucessos, de fracassos, etc. Faz parte. Portanto, que todos se sintam também encorajados através das nossas palavras de esperança que aqui transmitimos, de facto, a serem mais ativos, contemplativos também, mas mais ativos naquilo que devem ser as suas ações todos os dias. Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa das palavras de esperança. Reforço a quem não nos está acompanhado desde o início que destacamos esta peregrinação da Unidade Pastoral até à Cova da Iria. Estivemos em direto com o seu padre António Loureiro e também uma peregrina, Catarina, que nos testemunhou como é que está a ser esta caminhada da fé em direção àquele que é conhecido como o altar do mundo. Senhor padre, temos sempre uma sugestão, o que é que nos propõe? Musical, claro está. Desta vez, um autor estrangeiro, que todos conhecem certamente, Sting, foi um vocalista e baixista de uma banda famosa dos anos 70, os da Police, não é? E o tema é A Thousand Years, não é? Há milhões de anos, não é? É um tema que ele teve no ano 2020, em plena pandemia, não é? Foi um concerto que ele deu em Berlim com a orquestra principal da cidade. Uhum. Vamos então ficar com esta proposta do seu padre Pedro Simões. Já regressamos, seu padre. Inconfundível aqui na Rádio Boa Nova, nesta proposta que nos trouxe o seu padre Pedro Simões. Seu padre Pedro, estamos a terminar o nosso programa das Palavras de Esperança. É sempre um gosto contar com a sua presença aqui em cada emissão. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigado eu também por esta oportunidade e obrigado também aos nossos irmãos ouvintes pela paciência que tiveram. Acredito que estão sempre também ansiosos por cada programa que nós levamos até aos nossos ouvintes a cada sexta-feira, porque de facto acho que toda a gente precisa de encontrar algum ânimo para a sua caminhada, e aqui também de alguma forma é isso que pretendemos transmitir: alguma fé, alguma esperança, algum ânimo para seguir em frente em cada dia. É verdade, esperemos que de facto o façamos da melhor forma, não só para eles, mas também para nós próprios, é isso mesmo. Seu Padre, muito obrigada, até um próximo programa. Nós concluímos o nosso programa das Palavras de Esperança. Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova.